todo mundo na fuleiragemzinha, na fuleiragemzinha, na fuleiragemzinha. A menina mostrando a calcinha, na fuleiragemzinha, na fuleiragemzinha. Todo mundo na fuleiragemzinha, na fuleiragemzinha, na fuleiragemzinha. A menina mostrando a calcinha. Chama, chama, chama, chama. Bota pra descer, bota, bota pra gerar. Fica batista na fuleiragemzinha. Na fuleiragemzinha, na fuleiragemzinha. E vai descendo, vai mexendo a bundinha. Na fuleiragemzinha, na fuleiragemzinha. E vai subindo, vai mostrando a cinturinha. Na fuleiragemzinha, na fuleiragemzinha. Todo mundo na fuleiragemzinha, na fuleiragemzinha, na fuleiragemzinha. A menina mostrando a calcinha. Bota pra descer. É uma banda. Não, não, não, é um circo. Liga Batista 739-9993-2216. Chama, chama, chama, chama. Bota pra descer. Diga Batista na fuleiragemzinha. Chama. Brilhante show. Na fuleiragemzinha, na fuleiragemzinha. Todo mundo na fuleiragemzinha, na fuleiragemzinha, na fuleiragemzinha. A menina mostrando a calcinha. Na fuleiragemzinha, na fuleiragemzinha. Todo mundo na fuleiragemzinha, na fuleiragemzinha, na fuleiragemzinha. A menina mostrando a calcinha. Chama, chama, chama, chama. Bota pra descer, bota, bota pra gerar. Na fuleiragemzinha, na fuleiragemzinha. E vai descendo, vai mexendo a bundinha. Na fuleiragemzinha, na fuleiragemzinha. E vai subindo, vai mostrando a cinturinha. Na fuleiragemzinha, na fuleiragemzinha. Todo mundo na fuleiragemzinha, na fuleiragemzinha, na fuleiragemzinha. A menina.